DJ Rebelde, DJ Rebelde, e que comece o show. E quem tá a fim de dançar uma saudade aí, levanta a mãozinha! É a cara do pureza! Não matarás, disse o Senhor, eu não matei. Só amarás, disse o Senhor, eu só te amei. Obedeci. Obedeci mais de 10 mandamentos. E nada. E nada adiantou. Não valeu eu sentir tanta pena. Pois você que era apenas Madalena foi a primeira que me apedrejou. DJ Rebelde! Jamais amou você como eu amei. Mete ficha, jamais meu maestro. Beijou você como eu beijei. Bora descer! Tem certeza dos meus sentimentos e você nem ligou. Hoje eu sei, nada disso adianta. Você não pretendia ser santa e eu não pude ser seu salvador. Quantas vezes tu carregou? Carreguei minha cruz tantas vezes por tantos caminhos. Quantas vezes pensamos em desistir das coisas? Como Judas me fez a maior traição. Me trocou por alguém que jamais mereceu seus carinhos e deixou uma coroa de espinhos no meu coração. Afinal de contas, quando a gente tem Deus no coração, né, gente? Quando a gente tem fé em Deus, quando a gente tem confiança em Deus, Deus fala, meu filho, prossegue, meu filho. Carreguei minha cruz tantas vezes por tantos caminhos. Prossegue que a luga é toda. Mas você, como Judas, me fez a maior traição. A luta é grande. Me trocou por alguém que jamais mereceu os seus carinhos. DJ Rebelde. Espinhos no meu coração. Carreguei minha cruz tantas vezes por tantos caminhos. Mas você, como Judas, me fez a maior traição. Me trocou por alguém que jamais mereceu seus carinhos. DJ Rebelde. Uma coroa de espinhos no meu coração. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Pra você que vem de Belém, atravessas de Riozão, e Deus nos deu toda terça-feira. Tu já sabe que é pra limpar os ouvidos, né? Uma noite eu tive um sonho diferente. E aí, Batata? Sonhei com Evaldo Braga, sorrindo em minha frente. Deixa amigo Batata e a Gela. Ele no sonho me dizia: pai, filha. Foi difícil suportar. Obrigado pelo carinho, hein? Minha cruz era pesada. Pude carregar. Minha amiga Tânia e a diamante dele. De lembranças, criancinhas. É diamante. E diga a todo o Brasil: fale para as minhas fãs que aqui eu vou a mil. A tristeza que eu trouxe foi não conhecer meus pais. Nesse momento me despeço, siga feliz, meu morar. outra paz. Aí eu confesso aí que eu já sonhei muito. Aí confesso que chorei demais. Olha, na época eu sonhei muito assim, desse jeito, pureza, olha. Ao ver Evaldo Braga outra vez falar lotadinho numa veste branca, sempre a cantar. As mulheres do charque temperado, há 16 anos, abrilhantando as melhores festas de aparelhagens. Repouso em paz que o recado. Minha charque. Eu sonhei. As minhas charque temperado. Fique em paz. Bora, tela. Pois eu levarei. É isso, Ellen. Bora, Amanda. Aí confesso que chorei demais. Olha, já amiga tá ali. Sampaio Moda, vendo Evaldo Braga, Talita Sampaio, numa veste branca, sempre a cantar. Me lembro na época quando o Rebelde vinha com um short, uma camiseta e uma sandália. Hoje o Rebelde vestindo o Miller. Com Evaldo sonhei. Talita Sampaio Moda. Mais que um recado eu darei. Eu sonhei com Evaldo. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. O maestro da saudade. O maestro da saudade. Esta noite eu sonhei que eu estava em um lugar. Já na área também, meu grande amigo Pila. Todos se cumprem. Lá do lanche do Pila Azul. Ao passar, Simone do Comércio. Era tudo tão diferente. Só que ficou até 4 da manhã com o Rebelde no Ilha Bela ontem. Existia sempre um sorriso. Isso porque o gerente me expulsou, senão ia levar até 5. Só de mordida. Tanta gente nos bancos da praça falando de amor. Obrigado, minhas coleguinhas. Parecia que o vento. Minha grande amiga Joelma Leão. Sempre a favor. Tarde da TV com a gente da. E as crianças podiam até passear pelas ruas estranhas e calmas. A Leila. Lugar. Seja bem-vinda, tá, Leila? Ao show do maestro. Mas a noite passou e o meu sonho. DJ Rebelde. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. Pedi Rebelde saudade, Rebelde saudade, Rebelde saudade. Robertinho e Wander. Os meus padrinhos, Robertinho e Wander, mais uma terça-feira. Tanta gente nos bancos. Obrigado, Robertinho. Falando de amor. Robertinho e Wander. Esse casal é considerado no baile do maestro DJ Rebelde. E as crianças podiam até. O quê? Passear. Cadê meu casal original, hein? Pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Obrigado, meu casal original, pra ficar até o final com o Rebelde. A noite passou e o meu sonho teve fim. Queria até ficar no Ilha Bela. Ai, que bom seria se a. Silva original e Dona Valéria. Esse casal assim, tá show no baile do maestro, baile do maestro. Mas a noite passou e o meu sonho. Bora, Marinaldo, dá um chega aí na mesa do meu grande amigo Pila Azul. O melhor lanche da cidade e o melhor suco. Oh, Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você, pra você. Amiga Sol, a Solzinha. E a Valquíria, hein, Valquíria? Vejo em ti a paz que eu perdi. Quanto tempo, hein, Valquíria? Como olha-me pra mim poder ressorrer. É a pandemia, né? Sei que só com teus caminhos posso esquecer. As minhas da fuga. Nunca pegaram uma fuga, não. As meninas da fuga nunca pegaram uma fuga em Rebelde? Cala a boca, cagueta. Eu quero ver e ouvir. Cala a boca. Desta vez vou ser feliz. Ouça-me, minha Nathalie. Abraçada bem carinhoso, meu grande amigo Cardoso. Lá do Mado Cardoso, é ladrão. Não me faças mais sofrer. Onde a gente tem um trabalho há 7 anos. Um legado só muito pai d'égua. Pra te querer. Assim como no Pureza, lá no Mado Cardoso, toda quarta-feira, hein? Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Toda quarta, já é tradição no Jurunas. É Eduardo Cardoso. Organização Pedro Cardoso. Meu amigo Tio Pé, também comigo. E o seu grande amor, minha grande amiga Kelly Almeida. Alô, Kelly Almeida. Abração carinhoso do Rebelde, hein? Ei, Tio Pé. Rebelde. Não me faças mais sofrer. Equipe Cavalo Branco. Não te esqueças mais de mim. E vem, minha Nathalie. Lembrar que te amei. A igreja amiga Valda, vem com a gente. Não. E a Bel. Eu preciso esquecer que sofri. Bora, Bel. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou. Igreja amiga Melri, pra nós dois, aí das férias e as belas, talvez nos beijamos. Beijão carinhoso do Rebelde Melri. Depois, fala Marcelinho! Vida comprida, estrada alongada. Também deixa aqui abraçar uma procura de o casal que ganhou uma, procura de nós. Uma passagem pra Jericoacoara. É. Vou indo. Quem é que vai? Caminhando sem saber onde. Só tu, Cris. Quem sabe na volta. Amiga Cris, Salazar e o Fernando. O lugar. É, Fernando, te vira, meu irmão. Lilian, teus olhinhos. Tem que comprar um outro, né? Falam-me de carinhos e prometem amor. Minha empresária, amiga! A parte para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Meu grande amigo DJ Barral, não é Barral? Te peço, bora, Barral, que não me deixes mais. Se me deixar, eu sou capaz. Sou capaz de morrer. Ai, Lilian. Que legal. Rebel recebeu hoje comigo um dos caras que eu posso falar que me deram a primeira oportunidade de trabalhar em aparelhagem na época do Pop Som, meu grande amigo Caribó, o homem que levou o Rebelde para ser recepcionista e ronde do DJ Dinho no Pop 1 na época. Fala, Caribó! Neste amanhecer, na época, Jorge Bar. Te lembra do Jorge Bar? É. Tudo que perdi. O Rebelde começou por lá. Sem você aqui, DJ Rebelde. Existe em mim. Traz de novo a luz das manhãs de sol. Vamos reviver. Olha o casal que tá de volta. Amigo Augusto e a Socorro. Voltou. Falei que ia voltar, voltou. Né, Vavá? Alô, Vavá. Alô, Vanessa. Olha a lombra desse cara aí. Eu quero pegar o sol com a mão. Eu quero tomar banho de cacho. Vai pegar o sol com a mão. Eu quero andar pelos campos. Por ela, né, Zezinho? E não temer a ninguém. Não vai te queimar. Eu quero vibrar de alegria com a felicidade de alguém. Eu quero pedir aos amigos. Fala, Zezinho! Que não faça o mal a ninguém. Eu quero viver a natureza. Retorna, maestro! E quero que você viva também. Zezinho da Rádio Nau, o rei das piriquitinhas. Já aqui no DJ. Eu quero ouvir o canto dos pássaros voando livre além do infinito. Eu quero ver o mundo cantando um canto de paz. Eu quero pegar o sol com a mão. Eu quero tomar banho de cacho. Bora, Carlinho, bora daí. Eu quero andar pelos campos e não temer a ninguém. Meu parceiro Hugo. Eu quero vibrar de alegria. Hugo Cafajeste. Com a felicidade de alguém. Eu quero pedir aos amigos que não faça o mal a ninguém. E aí, Toninho? Eu quero viver a natureza e quero que você viva também. Unidos numa força maior para o nosso bem. Eu quero ouvir o canto dos pássaros voando livre além do infinito. Eu quero ver o mundo cantando um canto de paz. Eu quero. Se eu canto triste é porque não tenho você. Com outras mulheres já não tenho o mesmo prazer. E você? Você chegava, seu perfume me embriagava. Égua do perfume. De sua boca eu ouvia pernas. Meu amigo de Jean. E aí, Jean? Se eu canto triste, tudo tranquilo, meu filho? É porque tudo mudou. Em companhia do Pacu. Você se foi. Você é velha guarda. Só saudade comigo ficou. Você tem muita história. Principalmente da terça. Outro amor não consigo amar. Na época, no Pulaca. E meu corpo reclama. Se alguém deita em seu lugar. Alô, me prazer é melhor. E agora eu pergunto, meu Deus, se com quem ela está. Se ela é infeliz. Minha amiga Suzy. Suzy Carvalho. Essa outra pessoa. E a perna. Esquecer. E dos amantes. Dos meus beijos molhados. Meu corpo suado. Para lhe dar prazer. Bora, garçom, não chegue na mesa do Robertinho. Dos meus beijos molhados. Meu corpo suado. Shopping. Para lhe dar prazer. Os amantes da saudade, os amantes pela dança, esse sim é a original. Pronto. Se eu canto triste, vinhetado. É porque tudo mudou. Cadê minha grande amiga Karina, hein? Foi só saudade. Boa noite, Karina. Que prazer receber você na maloca do Pureza. Tá no beijo hoje? Consigo amar. E meu corpo reclama. Eu expliquei pra ela. Deita em seu lugar. Inclusive, eu tinha até alguns compromissos em Belém. E agora eu tive que ir cedo pro interior. Se com quem ela está. Estava lá na sede do Limeira. Até 8 da manhã. Feliz como eu. Na hora de amar. No final, charque com açaí azedo. Essa outra. Que suculento. Me fez esquecer. Meu corpo suado para lhe dar prazer. Dos meus beijos DJ molhados, Rebelde. Meu corpo suado para lhe dar prazer. Aí eu cheguei em Barca Arena e perguntaram, sabe por quem? Sabe por quem? Cadê o homem do alô? Eu não posso sonhar com você, que eu acordo tão triste. E um dia é o Paulo André? Eu me lembro que você existe. Ele mesmo, ladrão! Quanto mais eu procuro esquecer o seu rosto tão lindo. Olha quem chegou! Daria tudo pra você estar aqui. Até explicar pro povo lá do Limeira que ele não era o homem do alô. Daria tudo pra você estar aqui. Daria tudo pra você voltar pra mim. Mas tô com saudade de ti, Paulo André de lá. Até hoje eu não me acostumei com a sua ausência. Serginho Remista. Em tudo eu vejo. Ele, meu amigo Afonso. A sua presença. Fala, meu amigo Xerá. As canções que você mais gostava. Meu amigo Xerá da Terra Vime, alô Xerá. Me lembro das frases. Não me abandona, Xerá. Que você me falava. Daria tudo. Daria tudo pra você estar aqui. Daria tudo pra você voltar pra mim. Daria tudo pra você estar aqui. Daria tudo pra você voltar pra mim. Quando saiu lá no fundo do quintal, DJ Rebelde, na sombra do laranjal, me sentei pra recordar. Onde tá a felicidade? Se abraçar como de garinha, a minha rainha. Eu convidei a minha rainha, Dona Jô. A minha rainha do retrô. Está aqui com a gente do Pureza. Obrigado, minha rainha. Um beijão carinhoso do seu Baé. Rebelde. Sua ausência tão antiga. Sua imagem amante, amiga. Foi do que a gente falou. É o DJ Beto. Você foi tema da tarde. Fala, Beto. Você foi realidade. O homem da pororoca. E partiu e não voltou. Segura aí. Moça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento. momentos meus. Vivo vida sem viver. Lá no Limeira não. Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus. Se abraçar com muito carinho, mesma igreja briga Naná. Sem viver. A Naná, minhas ladronas da saudade. Sempre comigo também, obrigado, meu ladrão. Sua ausência tão. Dali Rebelde! Sua imagem, amante, amiga. Foi do que a gente falou. Cuidado, elas chegaram. As ladronas da saudade. Essas mulheres são você muito perigosas. Ela não é rebelde. Você foi realidade. Não vi nem de queimar elas, deixa elas. Partiu e não voltou. Minhas ladronas. Tamo junto! Moça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento até onde está você. Pra dizer que seu adeus vive nos momentos DJ seus. Rebelde! Vida sem viver. DJ Rebelde na sequência. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você. Aquela pessoa que te abandonou. Se um certo alguém lhe abandonou. Pois é, né? Ou você não teve um grande amor. Ou fica assim. Não fique triste assim. Vem ficar aqui perto de mim. Não fique triste assim. Vem ficar aqui perto de mim. Deixa aqui parabenizar a minha grande amiga, Dona Sandra. Ela que é esposa do meu grande amigo alemão. Esse casal que veio de muito longe, hein, gente? Inclusive está aqui com a gente, ele, minha amiga Samires, a sua filha. E todas as músicas, vai pra ela! Alô, Dona Sandra! Quanto tempo aqui lhe esperando. Alô, Michel, já chegou o petisco, Michel. Querendo lhe falar, mas me calei. Desse grande garçom amor Pinto que estou guardando. Pois na minha vida eu só te amei. Não fique triste assim. Vem ficar aqui perto de mim. Não fique amigo Paulão, triste assim. Lá do Mega Paulão com a gente, lá do Pirque Itaguara. Aqui perto de mim. É a Naná. Ai, Naná. DJ Rebelde Saudade. Urezinha! Eu vivo em um mundo à parte que está plagado solamente de ilusão. El cielo donde yo miro. Já tá enrolando a língua, né? Tiene colores y estrellas llenas de amor. Cansada de vivir triste. As polêmicas nos cachabaja. Só com a gente. Alô, polêmica. En el mundo en que vivo existen risas, existe mucho amor. Mi mundo es color de rosa, más que las rosas que existen por ahí. Allí no se marca el tiempo, ni hay contratiempo que me haga infeliz. La vida somente digo DJ Rebelde. No céu do mundo onde eu vivo, só há estrelas, luar e mil balões. Agora sim, né? Cansei de viver tão triste num mundo onde existe somente. Meu parceiro, meu brother DJ Aldo, fala meu incomparável. Onde eu vivo da sua esposa, Stephanie Camille, da Jaque lá, foto. Meu mundo é mais cor de rosa que as próprias rosas que existem por aí. Stephanie, ali não se marca o tempo e nem a contratempo que me faça infeliz. Tu já foi na cozinha, Stephanie? A vida é tão mansa e calma. Fazendo um alô também toda a galera aí da Carroça é Festa. Aí galera da Carroça é Festa. Perdão, senhor e senhor. E aí, requisitada. Chegada a hora, hora de regressar. Hora de regressar. Meu mundo lindo me espera. Meu Deus, quem dera pudesse desconfiar. Chegar! Logo após a apresentação no Rebelde, tem o Wellington Franjinha! DJ Rebelde! Aí tu já pensou tu lá no Veropa? Uma cigana certa vez leu minha mão e me falou: é gotoedo. Muitas coisas bem baixinho que o destino pra mim reservou. Meu amigo Thiago do Sujinho, hein, Thiago? Ela me disse: fala, Adriano Santarém. Existia. Fala, meu xarão. Alguém na minha vida. Fala, Baíde. Que me amava loucamente. Minha estrada seria. Se a música da Cris Alazala dava logo do Maestro Doga. Cigana, somente verdade. Para mim você falou. Na realidade existe. Na minha vida esse amor. E aí, Diego, deu tua mão pra cigana? Cigana, não vou esquecer. Que um dia leu minha mão. Fala, comandante! Conseguiu adivinhar quem era a dona do teu coração. Que era a mãezona, a dona do teu coração. Cigana, somente verdade. É. Para mim você falou. Jack da TV, Jack! Na realidade existe na minha vida esse amor. Cigana, não vou esquecer. Conseguiu adivinhar quem era a dona do meu coração? Quem era a dona do meu coração? DJ Rebelde! Quem era a dona do meu coração? Sabendo que já chegou a Pix aí, né? Grande amigo Castro! Da Rede Selma. Foi um grande amor, mas foram tantas brigas. Égua, foi mesmo? Tantos desencontros em nossas vidas. Castro que trouxe, vai. Nossa liberdade interrompida. Já levou a pizza, disse, não, maluquinho, tu sabe, né? Nos deixávamos sós. Zé, guarda bem lá. Maluquinho tá solto hoje. Tudo que eu queria era você comigo. Com você eu fui sempre tão amigo. Você deu pra mim o melhor do amor. Chama atenção, gente, dos garçons. Os garçons que vão entregar algumas numerações para as pessoas que estão comprando balde. O amor. Eles vão entregar uma numeração para você. Daqui a pouquinho, vamos sortear bronzes diretamente da Raíssa Bronze e sorteio de vários baldes de cerveja, tá bom, gente? De te ver voltar novamente a meus braços. Não é pra jogar fora o número, tá, gente? Segura esse número aí. E me fazer feliz, assim como eu te faço. Aniversário do Murense, quem ganha o presente é você. Foi um grande amor, mas foram tantas brigas. Já pegou teu número, já? Tantos desencontros. Pega o teu número. Em nossas vidas. Você ainda não pegou o número, vem a pegar aqui. Nossa liberdade interrompida. Olha, guarda esse número aí. Nem eu, nem você. Olha aí, Tati. Deixávamos. Valendo um bronze da Raíssa Bronze. Tudo que eu queria era você comigo. Calma, tela, calma, que não é valendo um tubo de cem, não. Você eu fui sempre tão amigo. Você deu pra mim o melhor do amor. Tudo que um homem sempre desejou. O amor ficou somente a lembrança. O adeus restou. O grande amigo WK da Cremação. E aí, WK? De te ver voltar novamente a meus braços. Calma, gente, que tem número pra todo mundo, tá? E me fazer feliz. Valendo pela Loteria Federal. O amor ficou somente a lembrança. Pego essa aqui, eu só me lembro, sabe de quem? Da minha grande amiga Wanda, da Wanda Asmar, olha. Se alguém te é que ela tava muito valor nessa aí. Faça como sempre você faz comigo. Essa banda fingindo, enganando, mentindo. Diga que vai tudo bem. Fingindo, enganando, mentindo. Diga que vai tudo bem. Mas se fosse valendo pelo menos um peixe frito com açaí, até que eu pegava esse número aí, né? Um sorteio de um bronze. Está fazendo bronzeamento? Louco, muito triste. É. Já não podemos dialogar. É, DJ Barra. Não sei o que será o nosso amor. E aí, Zezinho? Já do meu grande amigo Robertinho e Wanda. Alô, Júnior! Já não suporto mais tanto sofrimento. Richard. Não sei o que será. Lá do bar do Richard, Gogel. Abração carinhoso do Rebelde. Joga o poder. DJ Rebelde. Não sei o que será. Eu sei que às vezes tu, mulher, causaste danos sem querer. Ela bate forte, olha. Pequenas coisas que esqueci. É doido. Ao ver o amor amanhecer. E tantas vezes eu também. E eu? Igual criança eu chorei. Fechei a porta teu querer. Quando morria por ti. Como é que é? Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois. Por esse amor Charlie Brown meu, mas por orgulho de nós dois. Charlie Brown. Às vezes sim, às vezes não. Brigamos sem qualquer razão. Palavras sem nenhum valor. Pequenas coisas do amor. Se abraçar com o Brigarinho, meu grande amigo Sargento Isaac. O transudo da saudade. O transudo. Opa! E tantas vezes tu também por mim choraste alguma vez. E com meus beijos eu chequei teu choro triste de mulher. Tu me ensinaste a compreender. Nosso amor vai só crescer. E em meus braços te ensinei. E aí, Majora? E só a ti posso. E aí, comandante? Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois. Por esse amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois. Às vezes sim, às vezes não. Brigamos sem qualquer razão. Palavras sem nenhum valor. Pequenas coisas do amor. Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois. Larará, larará. DJ Rebelde. Contigo sonhei num lindo jardim. Sonhei que estavas perto de mim. Quando acordei e não te vi, chorei. Larará, larará. Olha você que pagou uma isca de peixe. Larará, já está pronto, tá, gente? De solidão. Vai logo lá antes que o rebelde chegue. Quero sonhar no meu sonho então. Eu quero te beijar. E aí, Pedrinho? Beijar-te, amor. Teu corpo. Garçom, garçom. Cadê o garçom, hein? Sentir o calor do teu corpo a vibrar. Me digam então, que fiz eu de mal pra meu sonho não ser. Amigo Zé Carlos. Larará. E aí, Zé? Larará. Larará. Olha o caqueado aí. DJ de Jean. Esse tem nome. Fala, Jean. Beija. Beija, amor. Beija, DJ Beto, beija. Teu corpo abraçar, sentir o calor. Alô, garçom, cadê o garçom? Vou vibrar. Bora, Tarcio Mix! Me digam então, o homem da pizza, seu de mal. Nada, dona Vanessa. Não ser. Aleluia! E ao larará. Aí, menina! Menina, se você quiser casar comigo, ser minha mulher, eu juro vou te dar um mundo. Assim que o Cheira falou pra ela: encher de muito amor esse teu coração. Para de fazer pixie. Parar com essa vida louca de arranjar dinheiro pra investir na bolsa. Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina. Menina linda, tu és um... Grande amigo André, flor. E aí, Fete, nós vamos considerar. Bruxando para a vida e para o amor. Vão casar! E eu um fruto já colhido, quase murcho. Que Deus abençoe. Vou renascer à sombra do teu esplendor. Alô, menina! Menina, se você quiser casar comigo, ser minha mulher, vou arranjar mais tempo pra fazer carinho em você, menina. Menina linda, tu és um botão em flor. Ari Toninho! Desabrochando para a vida e para o amor. E eu um fruto já colhido, quase murcho. Vou renascer à sombra do teu esplendor. Menina, se você Toninho, quiser do mercadinho ainda ser minha mulher, aqui com a gente, obrigado, vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina. Na minha menina. Em você, menina. De sol, ele me apareceu. Sua sonrisa tão triste, seu mirar tão profundo, já sofreu. Suas manitas pequenas e frias, e sua voz olhosava também. Me falou de sua infância com lágrimas. Nunca tuvo um amor, nunca tuvo amor, nem sentiu calor em seu ser. Ni siquiera escuchó la palabra cariño, su nido no existió. E aí, coronel? Sinceramente lloré de tristeza al ver tantas cosas que la vida ofrece, que uno padece sin querer. Después de todo que oí, no consigo olvidar. Ella dijo adiós y se fue, ni su nombre yo sé decir. De dónde ella vino, a dónde ella va. Oh, oh. De dónde ella vino, a dónde ella va. No sé decir. Nunca teve amor, não sentiu calor, não vi. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente, eu chorei de tristeza. Oh, oh. Xerê. Já já vamos sortear um bronze ofertado pela Raíssa Bronze. Ela me disse adeus. A marquinha perfeita. Nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai. Oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai. DJ Rebelde! Você. Sei que mais nada represento pra você. Tanto faz que eu viva, alegre ou triste, vai dizer. Mesmo que você me mande embora, eu lhe digo. Valendo bronze! Não sou ninguém, vivendo sem você. Meu... Você que pegou o papel, inclusive as mulheres, pra fazer bronze? Que foi que houve pra você? Top less! Para sim. Não posso crer que você não goste de mim. Oh, querida, eu juro que demais ninguém cedeu. Meu coração eu dei só a você, meu amor. Vou morrer, melhor morrer de amor. Pois sem você a minha vida não vai ter mais cor. Talvez você já tenha um outro em meu lugar. Pior pra mim que vou viver pra sempre a lamentar. Só me resta então dizer adeus e confessar. Aí quer tirar pira, hein? Não sou ninguém vivendo sem você, meu amor. Vivendo sem você. Saudade é por ele, meu amor. Aí, Charlie! O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Valendo um bronze! Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou a só querer te possuir. É que esse bronze tá seu. Teu corpo sensual me enlouqueceu, o teu beijo me prendeu. Tu não tá mais cego, né? Minha obsessão. Tu és a poesia do meu sonho, és o meu porvir risonho, meu amor, minha paixão. E agora? Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. É meu coração que me diz. Bolejos. És o maestro. Já já deu uns parabéns em meu caminho, pra maloca do Pureza. Salve nova direção. Que eu preciso administração. Ser feliz. Na verdade, é uns parabéns. É pra família maloca do Pureza, né, gente? Eles que fazem esse sucesso toda terça-feira.